位随时的信号位置。 卫生所是的。 Zulu Decolado 387, 5 Mike, Zulu, contato via Momo, via Momo, 380, Mike, Zulu. Palmo Prato, 12 horas, 3 milhas, Passam 4.000 pés, me diz para 2.000 pés, uma Alfa 330, número 1 na aproximação. É, obrigado, né? É, obrigado. Xenia 6327, controle 1 no 0, deixa o 8, meu amor. 0, obrigado. Passou o 6327, contato com a Madalena Decolagem, sobre a via Coral no Bravo, para nível 1 na 0. Coral no Bravo, para 8 0. Aceita se morar com a Coral após, meu. Aguarde. Para 3.000 pés, ajuste 1.0.5. 3.000 pés, 0.000, avistou, senhor. 1.0.0, 47.000, localizador, curva direita, 0.070, autorizado em ABS, última até 3.000 pés, a taxa está pisada. 10.000 pés, 70, tomando, estabilizado, 0.000. Passando Mike Bravo, Zulu. Chame Instituto Recife, na frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 620, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 1620, estabilidade, LS. 1620, boa tarde, continua a aproximação, número 2, ajuste na 015. Fique, 620. Na 6327, reposição e o COP. Quando o é o que, né? Índia Lima, Kilo, Oscar, Vitor e o COP. Reposição e o COP, é 6327. Sistema 47, a divisão libera de 8, chama São Leão, 21 décimo 9. Já liberando 219-3367. Meu Mike é Zulu, boa tarde, prossiga. Zulu, quente, reporte aqui. É 20, salas 49, liberando a direita, chama de Saulina, 219. 219, beleza. Mike, Alfa Zulu, decolado aos 5-2. Segue corredora Xé, chame o controle, 120.8, mau voo. Chamar o controle, Grato Zulu. Eu estou agora 5, 4 milhas do oeste de Salvador, seu radar encerrado, chame o controle e leve a frequência 120.1 para descida. Potência circoste no baixo 4. Papa Romeu, mais quieto, Zulu, contato radar, patrulha direto Manati. Pro direto de Manati, meu pés reportará 20 milhas, vai ter milhas. Salto uniforme Lima Romeo, seu controle. Agora 5 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, não há tráfego de conhecimento do controle de Salvador no setor. Angra está na terminal e velho, chame na frequência 120 decimal 1. Oscar Maquianque, informa que para decolagem deve efetuar o plano de voo. Confirma o horário do plano? Oscar Maquianque, chame o solo para copy 121.9. Serra autorizada a decolagem, pista 35, vento na 5, 0 graus, 08 nós. decoladas 57, chame o controle em 120 decimal 8, vamos. 208, obrigado. Controle 355, contato radar na decolagem, Super Aviação 1, para nível 380. Confirma quanto que é faixa? Opa, 10 milhas pelo corredor axé. Gente, eu acho mais que antes que segue corredor axé, chama o controle, ano 2098, vamos. 208 até a volta, yes, boa. 16355. Chame Santos Recife na frequência 1-1-2-5-1-1-2-3-8. Confirme a 1-2-5-1. 1-2-5-1-1-2-3-8. 2-5-1-2-3-8, obrigado. Copa América mais quente, reposte traseiro de Pituaçu. Confirme a radial, passageiro Salvador. Positivo, essa maquiante, reposta vez que o Pessoa. Autorizado a decolar da 1-0, vem até 1-0 graus, 0-7 na ilha. Desalinhado, decolar a inscrição na vela, tá? 478. Quanto é a velocidade indicada? Para uma prática de proteção 2-0. 4 milhas, passa a matar nível 050. LP3, mantém a licença nível 09060. Aqui, quanto é a velocidade? Pode voar em 4 ou 2 na presença? 78, decolada 1-2, chame o controle, Salvador, 20-8. 208, boa tarde, tá? 478. Controle, Salvador, tá? 478, passa meio, vai ficar por terra na saída, Puca, Caju. 478, contato fazendo decolagem, sobre a descida Puca, nem o 330. Sobre a saída Puca para o 330, tá? 478. Para 3.000 pés, o lixo na 0,5. 3.000 pés, eu vou dar lá no 8. Sobre a 9.18, eu corro até a aproximação visual, curva direita na 0,60, reposto com luz aparada. Direita para 0,60, reposto visual, para 9.18. Está passando situação, Oscar Mike Yankee, viu, pé? Vai dar certo. Essa é a melhor Oscar Mike Yankee. Chame a torre na frequência 118 desse valor, hein? 1895, e aqui? Seu Salvador, Papa Romeu, Oscar, mais um aqui. Oscar, mais quem é que seu Salvador na escuta? Passou por passou, tá mantendo meu pé, corredor Axé, para o ingresso, pouso, pista 17. tem, reporte o farol de Itapuã. O farol de Itapuã, fica mais quieto. Para atravessamento, curva esquerda, proa, corrida, curva direita para 045, limite radial 2, estrelador. Final da 10, fizerá na base da pista 17, passa mais leve. Dispara 2.000 pés e aposta como visual para ela. Essa informada superiormente com posição de 9 horas 5 milhas como nordeste até 2.000 pés. 7 horas 52, deu lá para a visão. Trono 0, retorno 60 graus, 09 nós. Autorizado o olhar do quadro 10, azul 445. Pesca Mike Yank, avistado. Autorizado o pouso na 17, o vento 160 graus, 09 nós. Pouso autorizado na pista 17, Oscar, mas o vento já está baixado e checado. Cliente. E alerta centro Recife na frequência 12.85, alterna 12.54. Para o ajuste em Salvador, 1 a 0 a 9. 9018. No solo aos 2-3, taxi via Fox Alpha, reporte na Delta. 423, chame centro registro, frequência 126, decimal 0, antena 128, decimal 8. 260, 382, 46, 4433. Boa tarde. Oceano 6314, autorizado, decolada 10, lenta 160 graus, 09 nós. Olimpo 08, mantenha a posição na beta. Confirmo, é um A320 para o Xanar que vai decolar agora da 1 hora. Olimpo 08, autorizado cruzar a 10 até o pátio militar. Xanã 6314, decolando os 27, chame o controle. 20 decimal 8. Motor 2016, 63 metros, boa tarde. Motor 2016, 63 metros, boa tarde. Motor 2016, 63 metros, boa tarde. Motor 2016, 63 metros, boa tarde. Essa da Transpex, nossa referência, é baixa da vez de Ituaçu. Alveu Lima, Alfa Alveu, deixa para 350010, o ajuste 9095. boa tarde, Golo 620, ponto de espera, pronto. Golo 620, autorizado decolar, então 0, vento no 60 graus, 09 nós. Autorizado ingresso de colagem, Golo 0, Golo 620. Azul, 4206, estabilizado, e ele é 206. 206, chama a torre na frequência 1-1-8-2-9-5. Torre, 1-1-8-9-5, Azul, 4206, boa tarde. Azul 4206. Azul 4206, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, aguardando autorização de pouso 4206. Tenda 2-1-0, sem identificação. Este mantém o nível 090, ajuste para o 095. Pista livre, autorizado pouso, 090, vento 150 graus, 08 mais. Autorizado pouso 90, azul 4206. Golo 620, decolado aos 32, chame o controle, 120 do acima 8. Aqui no 208, até a próxima. Controle, Golo 620, boa tarde. Golo 620, boa tarde, contato na dama decolar, isso é dia 6 da puta, para dia 6, 7 do aeroporto. Falta pouco para o 37, gol. Matão, vem mais que eu sou o. Chame a torre na frequência 1-1-8, deixa eu mandar o seu tempo. 1-1-8-9-5, graças a Deus. Torre Salvador, o papão vem mais que eu sou o. Mike Asilo, reposto no farelo, tá bom? Senhor autorizado, senhor, dá presente curva à esquerda para a base 97 pela direita. Ok, está autorizado, senhor, já final da 1-0 e reposto na base da 1-7. Mostra na base 97 direita o Mike Asilo. Chame o Sol 219. 219, o 4206, obrigado. 1-0, como traz sua posição de 1-0, com 3 milhas, como Nordeste, passa nível 0, 8, 0, ele desceu para 3.500, Charlie 1-8-2. Tá 2-0. Charlie Lulu para cruzamento e ingresso, base 17 direita. O tráfego já avistado, Maia Lulu. Autorizado o pouso na 17. O vento é 160 graus, 08 nós. Lulu. Você tem 5 frequência, 1-2-6, isso é mal. Isso sim, soltar na 1-2-5, isso é mal. 4-5.